Este é o Segurança Legal, episódio 45, gravado em 3 de março de 2014. 10 coisas que você não deve fazer na sua rede corporativa. Neste episódio, falamos sobre alguns problemas mais comuns relacionados à segurança e à arquitetura de redes de computadores. Além de destacar os problemas, trazemos também algumas soluções. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez com o Segurança Legal, seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e estou aqui com o Vinícius Serafim para mais um episódio do nosso podcast. Como vai, Vinícius? Tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bom? Tudo ótimo. Como vocês podem ter ouvido, na data da nossa gravação, estamos aqui aproveitando a segunda-feira de carnaval, né, para não deixar o podcast desatualizado. E também ficamos naquele time de pessoas que aproveitam essa data para colocar algumas coisas em dia, filmes, livros, ou só para ficar realmente descansando, né? Aquela história, a gente respeita a opinião de cada um, as preferências de cada um, né? Mas como é bom nem passar perto do carnaval. Sabes que na minha timeline do Twitter eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que tá fazendo isso, sabe? Aproveitando esse período para colocar a leitura em dia, para ficar descansando, aproveitando as cidades, né? Em geral, as cidades esvaziam, então é sempre agradável ir ao cinema, sair para jantar, particularmente. Porto Alegre fica uma maravilha, né? Fica vazia, né? Tem lugar para estacionar. Sim, dá para sair na rua com o carro, tranquilo. Legal. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, ficamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com e pelo Facebook, www.facebook.com/segurançalegal, sem esquecer também do iTunes. Se vocês nos acompanham pelo iTunes, não se esqueçam de fazer a qualificação do podcast, votar no nosso podcast, lá marcar 5 estrelas, né? Mas se quiser, votar 4 também, vale. A questão ali é interessante a gente comentar que a gente acompanha os downloads que são feitos, né? E tem bastante download que é feito de pessoas que nos acompanham via o iTunes. Sim. E, no entanto, a gente não tem recebido a avaliação dos nossos ouvintes lá no iTunes. Eu tenho que confessar que eu não fico avaliando os podcasts que eu ouço. A gente está pedindo o pessoal avaliar, mas os podcasts que eu ouço, eu dificilmente vou lá e fico avaliando, não sei o quê, gostei desse episódio, gostei mais daquele ou daquele outro. Mas mesmo assim, correndo o risco de ser um pouco hipócrita, porque faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Pedir para o pessoal que para nós seria interessante que avaliasse, até a gente tweetou esses dias, entre os podcasts de tecnologia, né, da informação, né, lá na iTunes na Brasil, a gente está entre os 200, a gente está lá em 95. Não que a gente queira chegar em primeiro, não é uma questão de colocação, sim, mas para nós é um bom indicativo, né, de que ele é popular e está entre os populares de tecnologia também lá no iTunes. Então, para nós é um indicativo e nos incentiva, sim, inclusive, a continuar esse trabalho e investir cada vez mais nele. Principalmente sabendo que é um assunto restrito, né? Sim. Enquanto tem outros podcasts que falam sobre tecnologia e são bem genéricos, no sentido de falar sobre qualquer tipo de tecnologia, a gente tem esse corte, né, bem, bem específico, e não é todo mundo que gosta desse tipo de assunto também, ele é um pouco mais restrito. Então, sabendo dessa restrição, realmente é bastante interessante essa colocação lá na loja da iTunes. É verdade, Guilherme. E lembrando, a gente tem, na mesma linha aqui dessa questão da avaliação, né? A gente está participando da pesquisa, do Pod Pesquisa, agora de 2014, né, que é uma pesquisa realizada a respeito de podcasts brasileiros. Nós estamos participando dessa pesquisa. Então, nós gostaríamos de convidar os nossos ouvintes a responder essa pesquisa. O link vai estar no show notes. E também a gente já tweetou sobre isso e vamos tweetar mais algumas vezes, chamando atenção para os nossos ouvintes que quiserem, obviamente, responderem a essa pesquisa. Sim. A respeito dos podcasts brasileiros e que nós estamos participando. Certo, certo. Vamos ao contato dos ouvintes? Vamos lá. Primeiro deles, o Marcelo Gonçalves, ele fez uma referência ali nos comentários de um dos episódios, dizendo que estava gostando bastante, que é novo no podcast, mas está gostando muito do material, ele falou. Então a gente agradece a audiência, não só dele, mas de todos, mas principalmente o contato, ele que se dedicou ali a escrever uma pequena mensagenzinha nos agradecendo, né? A gente agradece ele de volta. Temos também o contato aqui de um ouvinte que não deixou o nome dele, mas só o nickname, o Inside Rocks. O que o Inside Rocks falou para nós, Vinícius? O Inside Rocks, ele é estudante de sistemas de informação. Ele não deixou aqui o nome da universidade ou faculdade que ele frequenta. Uma pena, que seria interessante saber. Claro, claro. Ele nos dá os parabéns pela iniciativa, gosta do conhecimento que é passado nos podcasts, né? Acompanha via o RSS, já acompanha uns 5 episódios, e está escolhendo ainda a sua sub-área de atuação dentro de sistemas de informação. Mas pelo que ele coloca aqui, ele tem um viés aqui para a segurança da informação. Uma predileção, né? Aham. Uhum. É bastante comum, né? Nas faculdades, assim, o aluno chegar, muitas vezes, até metade do curso e não sabe direito exatamente qual área ele vai seguir, né? É uma dúvida comum dos alunos, né? E te dizer que até é algo... Não que tenha errado e certo nesse sentido, mas sim, é algo bem compreensível, porque você está fazendo uma formação, né? Você está fazendo uma graduação. Para conhecer mais a fundo... E não para aprender tudo que existe a respeito de uma determinada área, não sei, para conhecer mais a fundo a área. E à medida que você vai conhecendo mais a fundo, você vai tendo uma ideia das opções. Então, acho que é um grande erro aquele que já entra com um objetivo fechado, né? Sem estar com a mente aberta para talvez outras coisas que possam surgir ou até mesmo interessar no meio do caminho. Um outro ponto, agora me lembrando, que eu me lembrei sobre essa questão das faculdades, né? Acompanhando as estatísticas de acesso do nosso podcast pelo Google, é possível ver que a gente tem diversos acessos vindo de universidades, né? Vindo o pessoal baixando o podcast dentro das universidades, o que para nós também é bastante interessante, né? Porque esse material de alguma forma está sendo usado também como apoio para uma formação, eu imagino, né? Principalmente por esse tipo de acesso. É, eu posso dizer que eu mesmo uso esse material, né, com alunos que eu tenho a cada semestre. Eu mesmo aproveito esse trabalho que a gente faz. E a gente tem contatos de outros professores que também têm utilizado esse material. Sim, sim. Até por ser uma... Vamos dizer assim, é uma outra fonte, não que ela substitua, né, um artigo ou um livro, obviamente que não. Mas é uma outra fonte e dá uma variada no tipo de mídia. Claro. Para o aluno estudar. Então, ele não tem só o livro para estudar, ou somente as notas de aula, ou os artigos. Sim. É, mas tem também um áudio, né, um programa de áudio que ele pode botar no carro e escutar, inclusive, enquanto vai para a aula. Enquanto está se deslocando na aula. Ou quando está fazendo alguma coisa que não exija uma dedicação direta, assim, uma tarefa como caminhar, correr, fazer academia. Né? Alguma coisa assim. Está no ônibus indo para a aula, né? Está voltando da aula, etc. Então, eu até brinco com os meus alunos, aqueles que sentem saudade de ficar ouvindo a minha voz, pega o podcast lá e pode continuar com a minha, ouvindo a minha voz. Né? Legal, legal. Além da sala de aula. Vamos às variedades, Vinícius. Eu sei que tu tem aí uma indicação bem interessante, né, de um programa documentário. Eu descobri... Assim, eu uso o YouTube como televisão, né? Então, eu acompanho já há bastante tempo alguns programas, como, por exemplo, Roda Viva, no próprio YouTube. É interessante, a gente escolhe o programa, escolhe o horário, assiste quando quer, aquela história toda. Ah, sim. E... Por um acaso, eu esbarrei num canal chamado Motherboard. E esse canal tem vários documentários interessantes. E um desses documentários, é um documentário que já foi publicado há um ano atrás, se não estou enganado, é a respeito do uso de drones nos Estados Unidos. Sim. E a pessoa que criou o documentário, eu falho em não ter o nome, o nome do criador do documentário, ele tem uma visão bem crítica a respeito do uso desses drones, principalmente em conflito armado, né, conflito militar. Uhum. Em que tem uma questão ética aí, no momento em que uma nação vai para a guerra contra outra nação, né, tem todo o risco aí de perdas humanas, tanto de um lado quanto de outro. Uhum. E isso faz com que se tenha que isso acabe sendo até o mesmo freio, né? Sim. Com relação à intensidade que esses conflitos se dão, o tempo que esses conflitos perduram e tudo mais. E aí a discussão, ele começa. Ele vai num evento onde vários fabricantes, né, de tecnologia para uso militar se encontram. Uhum. E faz e entrevista esses fabricantes a respeito da visão deles e tal. E coloca a preocupação de como é que vai ser quando nós tivermos somente drones, né? Imagina a guerra do Vietnã só com drone. Como é que teria sido? Por quanto tempo se manteria uma força de uma nação que tem acesso a drones e tudo mais dentro de um território estrangeiro? Uhum. Uma vez que tu não tem perda humana, tu manda mais robô, claro, pra lá. Claro. É. Então tem algumas questões bem interessantes ali. E ele faz comparativo entre drones para uso militar, drones que estão disponíveis para uso civil e tal. Então eu gostaria, nas variedades, de recomendar esse documentário, né? E também os outros tem outros documentários lá sobre vários outros assuntos. Uhum. Então o canal em si também, o canal Motherboard é interessante. É. Seria essa a minha recomendação. Legal. Nessa linha também tem uma notícia aqui que eu estava lendo esses dias também, posso colocar lá no show notes, que o Brasil pretende regulamentar até o final desse ano, até o final de 2014, o uso de drones, né, aqui, uhum, dentro do nosso território. Sim. E essa discussão, ela é interessante porque envolve até o uso desses drones, desses aviões, né, pelos Estados Unidos, e a força destrutiva que alguns deles têm, né? Porque ao contrário de um avião tripulado, que tu encontra ali alguns limites na própria vida da pessoa que pilota o avião, o drone, se ele for destruído, tu não tem uma perda de uma vida humana, então ele pode ir um pouco mais longe, né? Ele pode chegar um pouco mais longe nesse sentido de que, claro, tu vai ter a perda financeira, não é algo barato, né? Uhum. Mas ele teria um potencial destrutivo. Aí tem todo um mundo também por trás dessa discussão, né? Claro. Bom, a minha indicação, Vinícius, é de um filme. É verdade que esse filme, ele não teve a crítica em relação a ele não foi muito boa. Assim, o pessoal considerou que é um filme até um tanto quanto medíocre, um pouco parado. Mas, pessoalmente, eu gostei muito e achei uma história muito interessante. O nome do filme é Caçadores de Obras-Primas. Eu vi recentemente aqui, está nos cinemas no Brasil. Ele envolve uma história real. Ele conta uma história real que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde um grupo de soldados americanos se reuniram para buscar, durante a guerra, durante os locais que foram destruídos na guerra, eles foram até esses locais para buscar obras-primas que teriam sido roubadas pelos nazistas. Pouca gente sabe, mas entre as muitas coisas absurdas que o regime nazista fez, uma delas foi se apropriar de uma série de obras de artes dos judeus e também de algumas cidades que eles iam passando e iam dominando. Então, não eram qualquer obras, né, mas eram obras assim bem famosas na época, de pintores muito famosos, até da Idade Média também. E foi bastante. O filme é bastante interessante porque envolve essa. Não é uma luta armada, mas é uma luta pela preservação da cultura e tal. Gostei bastante, recomendo. Eu acho que é uma história que merece ser vista, né? Ela é baseada num livro que foi transformado em filme, evidentemente. E eu vou colocar ali no show notes tanto o link para o filme, quanto o filme, o link para o livro, né? O livro é Salvando Caçadores de Obras-Primas, Salvando a Arte Ocidental da Pilhagem Nazista. É do Robert Edsel. Então fica a dica aí. Vamos ao tema principal? Vamos lá.

né? Se trata também de tu conseguir isolar esses grupos e, por exemplo, um vírus que consiga ali, por compartilhamento de rede, se reproduzir, tu vai conseguir isolar aquilo dentro só daquele grupo segmentado. Isso é importante também, né? Desde que tu tenha um controle no teu file server para ele não servir de ponto de comunicação entre uma rede e outra, né? Claro, de intermediário. Claro. Mas sim, no momento que tu faz essa separação, tu consegue limitar worms que se espalham, por exemplo, o broadcast na rede. Ah, sim. Eles não vão conseguir sair daquela sub-rede. Uhum. Fala. Oi, não, mas tem um outro aspecto, e eu quero avançar, não sei se era isso que tu ia dizer, mas não existe, na verdade, um modelo pronto de como isso deve ser feito, né? Vai depender muito da característica da organização e dos grupos, né? Dos grupos de serviços, ou grupo de informações, ou grupos de servidores que cada empresa possui, né? Então, não existe uma fórmula mágica de como isso deve ser feito, certo? O que a gente tem são algumas boas práticas, né? Algumas recomendações. Que, linhas gerais, você pode separar, fazer um segmento de rede para cada setor da empresa. Sim. Isso em linhas gerais serve. Você pode começar por aí. Claro, dependendo também do tamanho da empresa, né? Sim. E aí você pode precisar até mais de uma rede para um determinado setor, talvez. É. Então, mas em linhas gerais, você separa a rede por cada setor da empresa. Nem pensar fazer a rede de uma matriz, por exemplo, e de suas filiais se comportarem como se fosse uma única grande rede. Uhum. Tá, esse é um outro problema. Você tem que fazer segmentação também no quando a gente fala de unidades, né? Tem que segmentar as unidades e dentro das unidades as suas subredes. Esse é um outro erro. O pessoal pega um link dedicado, como por exemplo o MPLS, nós vamos falar adiante de problemas relacionados a isso. Sim, sim. E conecta as duas redes e coloca tudo a mesma faixa de IP e tudo mais e vira uma única grande rede. Aí o problema é maior ainda. Vai muito além do que a gente está colocando aqui, que a gente já está recomendando, que é uma segmentação interna, né? Uhum. Dentro da unidade. Então, nem pensar fazer uma única grande rede usando várias unidades da empresa. Por questões de desempenho, por questões de segurança, é importante lembrar que alguns profissionais se confundem, ou seja, comparando o hub com o switch. Uhum. Eu pergunto qual é a principal diferença entre o hub com o switch, né? A pessoa, não, o hub ele tem broadcast, faz broadcast na rede, e o switch não faz broadcast, então eu posso juntar lá 500 máquinas na mesma rede. Isso é um erro. O que o hub faz, ele é uma transmissão de todos os quadros, né, da rede em broadcast. O switch, ele não faz a transmissão dos quadros que são direcionados para uma única máquina, né, em broadcast, mas ele repassa tráfego broadcast. E qual é a... E aí o problema disso é que se você tem uma rede com 500 máquinas... todas essas, não tem sistema operacional hoje que não use broadcast, né? Uhum. O broadcast já é utilizado normalmente para descobrir qual é o endereço físico, o endereço MAC, né, que a gente chama, de uma máquina com um determinado IP, e já é utilizado bastante para isso, isso já gera tráfego na rede, porém fica ainda pior quando a gente tem compartilhamento de arquivos e tudo mais, e os Windows, Linux da vida começam a jogar broadcast a cada... segundo a cada minuto, catando, procurando máquinas na rede. Sim, isso degradaria. E isso é enviado para todo mundo, entende? Uhum. E enquanto a gente está falando aí de 100, 200 máquinas, é tranquilo. Agora, eu já vi redes em que. De empresas com 1.000, 2.000 máquinas na mesma sub-rede. Então, é uma coisa meio absurda. Uhum. Né? Porque você começa a ter uma perda de desempenho por causa desses broadcasts. Então, sim, com o switch você ainda tem broadcast. Então, tem alguns problemas nesse sentido. Então, esse item número um, essa falta de segmentação da rede, a rede ser uma única estrutura na empresa que junta todo mundo no mesmo ambiente de rede, né? Ela é muito ruim para se manter o controle, é muito ruim para a segurança, para o desempenho. E qualquer probinha pode derrubar a rede inteira da empresa. Sim, seria a dica básica seria segmente a sua rede de acordo ali com a sua estrutura, mas não deixe tudo em uma rede só. É, e muito menos unificar a rede de unidades diferentes. Uhum. Tá, se tem um lugar que tem que iniciar a segmentação, é na unidade, né? Depois, claro. Dentro da unidade, se segmenta em termos de sub-redes, de setores e algo do gênero. É, e nesse ponto, o firewall ele adquire uma função primordial, que é controlar o tráfego entre essas redes. Eu não sei se A gente já vai chegar nisso no item 4. Ah, tá. Então vamos lá. Vamos pro item 2, então. Uhum. Outro ponto. Servidores com duas placas de rede, uma na rede interna e outra placa para acessar a internet. Ou ainda com acesso ilimitado à internet. Ou com acesso limitado à internet. Isso também é comum, né? Isso é comum e normalmente porque a pessoa não sabe fazer de outro jeito. Tá? É que assim, funciona assim, há casos em que você tem lá o servidor lá, já ligado na rede interna e tudo mais, né? E aí a empresa compra um link de internet, ou já tem um link de internet, e ela precisa um outro link para atender a disponibilização de um determinado serviço. Ela compra um segundo link. Tá? E aí precisando ligar o servidor, que já é acessado por alguma razão através do outro link, por algum serviço disponível e tal, né? Uhum. Acabam colocando uma segunda placa de rede no servidor para ele ter um IP no segundo link. Sim. E com isso fazem com que o servidor ele vire uma ponte entre a internet e a rede interna. Ele acaba fazendo o papel que um firewall deveria fazer. Uhum. Ou seja, o firewall ele tem lá duas, três, quatro, cinco placas de rede. Uma placa de rede, uma interface ligada na rede interna, ou mais, né? E uma interface de rede para cada link que nele se conecta. Seja essa interface física ou virtual, né? Sim. Mas uma interface para cada link de rede. Aí ele faz esse controle de tráfego entre essas duas redes. Quando se pega um servidor desses, uhum. E se coloca uma segunda placa de rede, por falta de alternativa, ou seja, por falta de conhecimento de como fazer o roteamento de forma adequada, através de um firewall, ou como ter os dois links ligados no firewall, sim. E ter o servidor respondendo ao mesmo tempo por esses dois links, e por causa disso se vai para... vamos botar mais uma placa de rede, a gente coloca um IP real no servidor direto na internet. A gente está furando completamente o firewall. Ah. Essa máquina vai ter que ser tão boa quanto um firewall, e ela não vai ser, porque ela está rodando um serviço. Então, sim, com a consequente necessidade de acesso a esse serviço. Exatamente. O ideal, por exemplo, de um firewall, a gente coloca um firewall numa rede, que ele faça somente a filtragem de pacotes, faça NAT lá, controle VPN e tudo mais, mas que ele não tenha rodando nele, por exemplo, o serviço de DNS. Uhum. Ou que ele não tenha rodando nele um proxy direto no equipamento que faz a filtragem de dados, de pacotes, que tem um proxy ali ou outro tipo de... um servidor web, por exemplo, muito menos. Sim. Porque ele não tendo esse serviço, é mais difícil de ser invadido, de ser comprometido. Sim. E ele é uma peça-chave na segurança da rede. Então, no momento que se coloca um servidor com duas placas de rede, por exemplo, eu já vi casos até com três, e ele tem uma placa na rede interna para atender os usuários da rede interna, e uma ou mais placas de rede, interfaces conectadas diretamente à internet, e ele está rodando serviços, ele deveria ser tão seguro quanto um firewall, quanto um filtro de pacotes. E ele não vai ser tão seguro que ele está rodando um serviço. Claro. Além do problema de administração, né? Imaginando que tu tenha um firewall rodando também... Ah, não, aí... Torna muito complexa a estrutura, porque tu vai ter que controlar os dois ali. Tu vai ter... Aí tu tens um caminho alternativo, né? Tu quer destruir, tu quer inutilizar um firewall, tu quer jogar teu investimento em firewall fora, coloca um servidor em paralelo com o firewall, com uma placa de rede na rede interna e outra na internet. Ou seja, o firewall tem que ser o único caminho de entrada e saída. Tudo tem que passar por ele para entrar na rede interna e tudo tem que passar por ele para sair da rede interna, para a internet. Então... isso é o básico. A gente vai encontrar uma referência a esses hosts com duas placas de rede lá no Building Internet Firewalls, né? O livro da Zwicky, se não erro a pronúncia. A gente vai colocar nos show notes. Mas é interessante lembrar que lá, assim, então tá no livro de como construir firewalls para internet e fala lá de hosts com duas placas de rede. Sim, mas hosts com duas placas de rede e entre esses hosts da internet e esses hosts da rede interna tem um firewall. Sim. Tá? Então não é pegar um servidor desse e colocar ele direto na internet. Você vai estar furando o firewall fazendo isso. Sim. Isso é muito comum, principalmente quando a equipe que gerencia o firewall não tem gerência sobre a rede inteira. Ou seja, se tem um, entre aspas, um poder paralelo que consegue decidir pela contratação de um novo link internet e que consegue decidir pela ligação de um servidor que eles são responsáveis e tudo mais, com seu próprio link, e aí cria uma estrutura paralela ao firewall que já existe na empresa, se existir um firewall, né? Sim, tu te refere a uma situação onde, por exemplo, tu possui uma equipe de segurança, né? E essa equipe de segurança, em geral, pode ser demandada para liberar ou bloquear coisas, e aí pode ter uma certa burocracia em torno disso. Sim. E um pessoal da equipe de infraestrutura, por exemplo, separado da equipe de segurança, ligaria um link diretamente num servidor, bypassando esse firewall. Exatamente. Né? Para evitar questão burocrática ou alguma coisa assim. É até um dos itens que eu falo nas palestras, né? E acabo falando em aula também. É que é aquela velha história do primeiro faz funcionar, depois a gente fecha. Então, primeiro dá um jeito do sistema funcionar, caramba. A gente tem que implementar isso até dia tal. Já tinha que ter implementado até dia tal. Uhum. Tá tudo atrasado e tu ainda vem com essa história de fire e ficar fechando isso e aquilo. Então põe a funcionar, põe um link só pra isso e depois a gente vai lá e fecha. Aí. Esse poderia ser, inclusive, o 11º, né? É, podia. Tá, poderia sim. Vamos ao terceiro, Vinícius. Links, tanto de internet quanto links dedicados, né, conectados a roteadores com acesso direto à rede interna. O que, que isso significa? Isso significa o seguinte. Vou pegar o caso primeiro da internet, depois o caso dos dedicados, tá? O caso da internet. A empresa vai lá, contrata um ADSL, por exemplo. Aí ela ganha um modem ADSL. Uhum. E aí o que dizem para ela é, tá, só liga na rede aí que todo mundo consegue acessar a internet através desse cara. Tá? É claro que se a gente está falando de uma pequena empresa, é até viável utilizar o modem ADSL como firewall. Dá para fazer algumas filtragens nele, depende do tipo de modem, né? Claro. Mas o problema é que a gente vê com frequência isso acontecendo com empresas que têm firewall. E aí ela acabam ligando, liga um ou mais desses roteadores direto na rede interna. Uhum. E aí fazem assim, não, as pessoas que têm a navegação liberada, nós vamos usar a saída pelo ADSL que a gente tem lá. Uhum. Né? Daí vai lá, coloca uma rota diferente naquelas máquinas para elas saírem pelo ADSL. Inserir alguns usuários especiais. Isso, né? Alguma coisa não, assim. Não teriam que se submeter às regras de segurança dos outros mortais da empresa. Isso. E aí, por outro lado, os demais usuários, eles são roteados talvez através de um proxy ou através de um roteador que tem algum tipo de filtragem. Só que esses dois roteadores, o com filtragem e o sem filtragem, estão ligados direto na rede interna. E aí quem decide... No final das contas, né? Quem sai por onde é uma rota que está na máquina do usuário. E aí acontece aquelas boas, né, do cara vai lá, troca a rota dele, uhum, e sai pela outra. E sai pelo outro roteador, que ele sabe que se ele trocar o IP do outro roteador, uhum, ele consegue navegar, fazer o que ele quer, depois ele volta para o outro, que seria o correto dele. Sabe, dá pra fazer esse tipo de contorno, né? Sim, eu quero te interromper antes que eu me esqueça, e a gente não tinha colocado isso no roteiro e eu me lembrei agora. Existe uma decisão, eu já comentei isso contigo até, existe uma decisão judicial, uma decisão da Justiça do Trabalho, em que considerou como justa causa, né, uma atitude que levaria a justa causa, o fato do usuário alterar as configurações, o IP do seu computador, para fazer o bypass de um firewall, né? Então, a própria Justiça do Trabalho já julgou uma situação dessa que você está falando, né? O usuário que faz isso comete um ato de Ele está trocando a rota, né? No caso do item 1 lá que a gente colocou, que é falta de segmentação da rede... Ah, sim, é verdade. Se a rede é uma só... Aí alguém que nos ouviu lá quando a gente está falando do 1 disse, não, mas minha rede é separada, eu tenho faixas de IP diferentes para cada setor, né? Se você só tem faixas de IP diferentes para cada setor e não tem segmentos diferentes para cada setor, ou seja, não tem switches ainda que virtuais diferentes para cada setor reunidos por um roteador, o usuário pega, troca o IP dele e ele vai para outra rede. Sim. Numa rede segmentada de forma correta, o usuário não consegue pular de uma rede para outra. Agora, numa rede em que tudo é uma coisa só, só as faixas de endereço são diferentes, o usuário escolhe a rede que ele quer entrar. E aí alguns fazem faixas de IP diferentes, aí controla no proxy lá quem tem acesso liberado e quem não tem, né? Aí os usuários em seguida aprendem a trocar o IP para um outro IP de uma outra faixa que tem navegação liberada. Então, mas o usuário está fazendo errado, não sei o quê. Antes do usuário estar fazendo errado, quem está fazendo assim está fazendo errado. Sim. Se tivesse feito certo, já o usuário não tinha mais como fazer isso. Porque existe uma falha básica ali de arquitetura de rede. Sim. E aí, voltando para a nossa questão dos links direto na rede, de forma semelhante, se eu tenho vários links e eu vou conectando esses links à internet, todos direto na minha rede interna, e aí cada um escolhe o roteador pelo qual quer sair, isso é um erro básico da arquitetura da rede. Sim. Eu estou deixando a decisão na mão do usuário, na máquina na ponta. Claro que tu ainda poderia impedir que o usuário acessasse certos tipos de configuração, né? Mas mesmo assim ainda seria errado, não justificaria, né? Mesmo assim é errado. Qual é o correto? É você colocar esses links todos que tem acesso à internet sendo controlados por um firewall. Claro. E ali você toma toda a decisão de quem sai por tal link, quem sai pelo outro, se der uma queda num link, quem tem preferência para usar o outro link e assim por diante. Questão de contingência. Essa questão da contingência é outra que a gente não colocou aqui também, né? Mas aí a gente ampliaria os nossos. Aí vai ser um pouco mais profunda a coisa. A gente já está sendo bastante técnico dessa vez. Talvez até técnico demais para alguns dos nossos ouvintes, mas paciência, depois a gente pode responder a questionamentos que os nossos ouvintes tiverem, mandem por e-mail, por Twitter, claro. A gente com prazer pode elucidar algum ponto que tenha ficado um pouco obscuro, né? Então essa questão de links internet direto na rede interna é um erro, tá? Ficar ligando isso direto na rede interna. Tem que ter um firewall, um ponto de controle com relação a esses links. Ainda com relação a links, falando sobre os links dedicados, né? Normalmente em PLS, que é uma solução que as empresas contratam das empresas de telecom para fazer a comunicação entre as suas unidades, seja na mesma cidade ou seja em estados diferentes, né? estados diferentes ou países diferentes. Um grande erro é conectar essas redes direto uma na outra. E aqui é pior do que a internet, tá? Por que é pior do que a internet? Porque com frequência, e a gente vê isso sendo colocado, isso é sugerido, não digo imposto, é quase imposto para algumas telecoms, tá? Mas isso é sugerido, eles já chegam a coisa meio pronta, né? Assim que tu vai ligar e tal. Sim. É uma ligação realizada no nível de enlace. Ou seja, é ligar direto um roteador algumas vezes um switch diretamente na rede da matriz, vamos dizer assim, e um switch na outra rede, na rede da filial. E aí é como se fosse uma ponte de um switch normal, ou seja, eu estou ligando no nível de enlace essas duas redes. Eu estou transformando isso numa única grande rede. Isso aí volta ao erro que a gente colocou lá no item 1, da segmentação entre unidades. Sim. E ainda que seja feito com algum tipo de roteamento, né, esse switch, esse roteador, acaba sendo ligado também direto na rede interna. Aí alguns vão me perguntar, mas é a minha rede que está lá no outro lado, né, que está lá na unidade. Sim. E a minha rede que está aqui no lado de cá, que é a minha matriz. Aí, de novo, né? Se a gente segmenta, se a gente impõe um controle entre essas redes, a gente consegue limitar, por exemplo, um alcance de uma invasão que aconteça na humanidade. Sim. Eventualmente você vai chegar, você vai fazer uma auditoria na humanidade sua, né, na sua empresa, e você vai encontrar lá que alguém contratou, resolveu contratar uma DSL por conta própria lá. E tá lá, né? Se e tá lá aberto. Descobre ou daqui a pouco o pessoal resolve botar TeamViewer ou LogMeIn, por exemplo, para administração remota, ou VNC, né, aberto direto na rede naquela unidade. Aí você entra através, um atacante entra através daquela unidade e chega na tua matriz, porque uma vez que ele entrou lá e não tem nenhuma limitação da segurança, de limitação de acesso entre unidade e matriz, ele entrou na unidade, então ele entrou na matriz. E se tiver outras unidades ligadas, ele significa que ele entrou na unidade, ele entrou em tudo. Sim, o problema, simplificando, é que ao fazer isso, você não controla o tráfego entre que é realizado por meio desse link dedicado. Exatamente. E aí as redes, você perde o controle dessa comunicação. E outra coisa, o eventual acesso aí da operadora ao teu tráfego. Ah... Aí aquele problema do pessoal que acha que não precisa cifrar o MPLS, né? Uhum. Porque é o link dedicado. É bom lembrar que a gente não é uma fibra que sai da matriz e vai essa mesma fibra, sem nenhum tipo de intervenção, né? Sim. Até o destino. Você entra numa rede que é compartilhada. E essa rede compartilhada, ela tem separações lógicas lá dentro, né? E essas separações lógicas, elas simplesmente evitam que uma empresa veja o tráfego da outra. Mas a Telecom, ou qualquer órgão que tenha algum tipo de grampo, né, autorizado pela justiça, sim, ou se alguém conseguir subornar o funcionário de uma Telecom, pode capturar todo o tráfego que passa ali. Sim, basta a gente ver o que aconteceu com o NSA, né? Exatamente. Então, grampear ali um link inteiro. Não, você consegue grampear todo o tráfego, consegue ver todo o tráfego que está passando. Então, não custa nada. Claro, custa um pouquinho de processador, né? Mas dá para dizer que não custa nada cifrar esse tráfego, né? Não utilizar o link dedicado, ainda que se tenha a ideia de link dedicado, é um link só meu, não é um link só seu. Você está compartilhando estrutura. Sim. Aí tem gente com acesso a essa estrutura. O ideal seria usar uma VPN mesmo em cima de um link dedicado. Certo. Ainda mais nesses novos tempos, né? Uhum. Vamos ao quarto, Vinícius, que tem a ver com o item 1. Firewall separando toda a rede interna da internet sem separação dos servidores com níveis de segurança diferentes. A gente falou um pouco. Eu me antecipei e acabei entrando nesse item antes de ele chegar. Assim, ó, eu chamo esse Firewall de Firewall Uga Buga. que é o min rede interna, né? E tu, internet, né? Não estou dizendo que esse tipo de firewall não é útil. Tá? É claro que ele é interessante. Ele vai já atender, é melhor, de repente. Já, ali, é uma pequena rede, é melhor do que nada. Sim. Tá? É melhor do que nada. Mas quando a gente fala numa rede corporativa, a gente está falando numa rede que tem vários, o que a gente chama de domínio de segurança. Até bom indicar, Guilherme, a gente tem um artigo escrito já há bastante tempo, acho que em 2007, publicado lá no nosso site da Brown Pipe. Uhum. Coloca depois, vamos botar o show notes lá. Claro, claro. Que é um artiguinho que eu escrevi de uma forma bem abrangente a respeito de firewalls. Lá eu explico domínios de segurança e tudo mais. Então lá você vai encontrar uma explicação mais profunda. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que esse erro número 4 aí, né? Uma rede corporativa não pode tratar simplesmente internet e rede interna. Claro. Você tem outros níveis de segurança, outros domínios de segurança, né, que tem níveis de segurança diferentes. Então, no mínimo, assim, mas no mínimo, os seus servidores têm que estar numa rede separada da rede interna, para você ter algum controle do que usuários internos acessam nos servidores ou fazem nos servidores. Não vamos nem... Ou seja, é pior ainda quando a gente tem terceiros que acessam remotamente os seus servidores. Claro. Nesse caso, é mais uma razão para pegar aquele servidor que é acessado por um determinado terceiro e colocar esse servidor numa rede separada só para ele. É, mas a gente já viu, Vinícius, em situações práticas, onde uhum. há essa separação, porém o tráfego é liberado entre todas as redes justamente para facilitar a administração, a burocracia, que seria a mesma coisa que não ter o firewall, né? Quando tu tem o firewall, mas libera todo o tráfego... Não adianta nada. Não adianta nada. É bom no sentido de desempenho, de limitação de aqueles problemas que a gente colocou no item 1 lá, né? Sim. Placa de rede com problema, conflito de IP, para isso é muito bom. Tá? Para isso já resolve. Para log, eventualmente. Agora, é interessante que se tenha algum controle de comunicação entre essas redes. Principalmente no que diz respeito aos servidores, tá? Eu já tive alunos que me contaram... que foram dar uma olhada, né, verificar como é que se versão do Oracle que tinha na empresa e tal. Aí viu lá que o Oracle era vulnerável, um ataque denial of service, resolveu testar. Aí derrubou o Oracle da empresa. E ele é um funcionário normal, não é um funcionário de TI da empresa, né? Ele tava na rede lá normal dos usuários. O servidor tava lá na mesma rede com todo mundo, então ele conseguiu fazer o teste que ele queria fazer. Então, ele derrubou o Oracle da empresa. É óbvio que isso é errado, né? Aí, se você tem a rede segmentada, pelo menos os servidores numa rede separada, por que que algum usuário normal, comum, vai precisar de acesso direto ao banco de dados? Claro. Então, você bloqueia isso e pronto. Ninguém mais pode ficar brincando com o teu banco de dados. Seria a ideia do menor privilégio, né? Ou seja, quem não precisa acessar aquilo, não tem por que acessar. Exatamente, o princípio do menor privilégio. É, se ele não precisa realmente acessar o banco de dados, e em geral não precisa mesmo, né? Os grandes exemplos... Tem alguma coisa errada se o usuário está conectando direto no banco de dados. Pois é, mas é interessante notar que como ao longo do tempo a má administração da segurança da informação vai liberando as coisas aos poucos para facilitar, para diminuir tempo... Faz funcionar. Exatamente. E vai degradando a segurança. É verdade. Vamos ao quinto? Vamos ao quinto. VPNs estabelecidas diretamente da rede interna para a internet e vice-versa. O que isso significa? Significa um usuário criando uma VPN direto? Tem de tudo isso aqui. Isso aqui tem usuário, tem terceiros, tem integração com outras empresas e coisas assim. O que acontece é o seguinte, a VPN, para quem não está acostumado com o termo, é uma rede privada virtual, né? Eu chamaria de um link privado virtual, em que ele é um canal criptografado de comunicação entre dois equipamentos. Esses dois equipamentos, eles podem ainda fazer a ponte, né, entre as suas respectivas redes. Então, eu posso ter uma rede A com um roteador, né, nessa rede A, uma rede B com roteamento na rede B, de empresas diferentes, em locais diferentes. Eu estabeleço uma VPN entre os dois roteadores, entre o A e o B. Uhum. Né? E aí, essa VPN, ou seja, essa comunicação é cifrada, eu não consigo olhar o que tem dentro dela, o que é muito bom para passar dados via internet, né? Ou via um link dedicado, um MPLS que a gente estava comentando antes. Uhum. E aí eu posso permitir que essas duas redes se comuniquem diretamente através dessa VPN, através desse canal seguro. Sim. Sem que o usuário precise configurar nada, né? Exatamente. Só a gente só configura os dois roteadores, isso é transparente e é seguro fazer isso. Tá? É muito bom. Isso não é uma coisa errada, tá? Isso é bom. Uhum. O erro está quando você permite que uma VPN ela seja estabelecida entre algum ponto externo, terceiro, algum servidor na internet, alguma unidade... Serviços, né? Algo assim. Direto com o computador dentro da sua rede, passando pelo firewall. Ou seja, a internet, a VPN é estabelecida entre um ponto A que está fora da sua rede e um ponto B que está dentro da sua rede depois do firewall. Uhum. Então, quando libera no firewall diretamente aquele usuário para fechar a VPN. Na verdade, não aquele usuário, libera aquele tráfego, né? Sim. VPN, e aí o que acontece é o seguinte, no momento que ele estabeleceu a VPN, entre o ponto A que está externo na internet, né, seja qual for onde ele esteja, e o ponto B que está dentro da rede depois de ter passado pelo firewall, o que o firewall vai ver é simplesmente um tráfego cifrado. Sim. Que ali tem duas opções. Ou você bloqueia ou você permite. Você não tem mais nada para fazer. Ou você bloqueia o tráfego VPN ou você permite o tráfego. Você não consegue olhar o que tem dentro do tráfego. É da natureza da VPN isso. Isso vai estar cifrado. Então você não tem como filtrar. Uhum. Então no momento que você fechou uma VPN dessa forma que eu estou falando, você está criando um canal alternativo ao firewall para chegar na rede interna. Certo. Aí é a mesma coisa que ligar um link internet direto na rede interna. Claro. E lembrando também que dependendo de como a VPN é fechada, ela altera até rotas na máquina, né? Sim. Ela altera, sim. O que dá para fazer várias coisas. Você pode... A empresa pode ter um firewall. Se tu conseguiu fechar uma VPN passando pelo firewall, tu não tem mais restrição nenhuma do firewall. Tu faz o que tu quiser na rede. Claro. Tu inclusive expõe essa rede na internet, se bem entender, né? Sim. O firewall não vai conseguir... O firewall foi inutilizado no momento que você permitiu fazer isso. Então esse erro é bastante comum porque nós temos terceiros que pedem VPNs de acesso a servidores que são por eles administrados. Tá? É bom que usem VPN para chegar no servidor, é importante que se diga, né? Para passar pela internet, ao invés de usar um terminal service, LogMeIn, TeamViewer no servidor e eles acessando isso via internet direto. Sim. Tá? O ideal é usar um terminal service, usar um VNC, mas por dentro de uma VPN. O problema não é a VPN, não é o uso de VPN, é a forma como ela é utilizada. Qual é o ideal, né? Qual é a solução para isso? Não fechar a VPN de tal maneira que o firewall não possa ver o tráfego, não possa ter, pelo menos em algum momento, a chance de inspecionar o tráfego e fazer a filtragem. Tá? Como é que a gente faz isso? Fechar a VPN no próprio firewall é uma possibilidade. Tá? Não é melhor, próprio... né? É, não é a ideal, mas no próprio firewall já é uma possibilidade. Por que não é ideal? Porque vai ter um serviço rodando no firewall. Sim. E esse serviço ele é um servidor e tal, e pode ter uma vulnerabilidade. O ideal é, você tem o firewall, aí você tem numa rede completamente separada, totalmente isolada, não tem mais nenhum servidor junto com esse servidor, né? Você tem um servidor de VPN. Então, a VPN, ela vem da internet, passa pelo firewall cifrada ainda, o firewall não vai conseguir ver o tráfego, e conecta nesse servidor que está isolado. Ali termina a VPN, certo? É. A partir dali, o tráfego decifrado, para conseguir chegar em qualquer lugar da rede, servidor, etc., ele tem que passar de volta pelo firewall. Sim. E aí ele vai passar decifrado. E aí o firewall consegue inspecionar esse firewall. Sim, e você escolhe que o usuário vai só acessar tal servidor, isso, tal recurso. Eu aceito que o terceiro feche uma VPN com a minha empresa, sem problema nenhum. Ele vem e fecha essa VPN até esse servidor. Chega nesse servidor, antes dele, quando ele vai passar pelo firewall em direção à máquina que ele tem que dar manutenção, né? Uhum. Eu vou lá, eu coloco no firewall, olha, fulano de tal, vindo da VPN e tal, só pode acessar essa porta nesse servidor e quando ele acessar, eu quero logar o acesso dele. É. Sim. E aí você toma o controle, você assume o controle. Ao passo que se ele fechar a VPN direto com a máquina que ele dá manutenção, você não sabe o que ele está acessando lá. Essa questão do log da VPN é interessante porque tu consegue ver até eventuais tentativas, problemas, falhas no trabalho da própria pessoa que está conectando também. Né? E tu consegue auditar, né? Sabe aquele grande... A gente já comentou isso lá no trabalho remoto, no episódio sobre o trabalho remoto. Deixa eu ver qual é o número. Dá uma olhada qual é o número e te indicar, mas a gente já falou na situação em que a empresa responsável pela manutenção do sistema, quem fornece o sistema, pode se sentir tentado algumas vezes a fazer manutenções sem avisar. Ah, sim. E aí causa uma parada. Aí você vai perguntar o que, que houve, não houve nada. Aí você até paga até um chamado para a empresa vir resolver o problema. Sim. E aí, se você tem um log de acesso, uma VPN, log de acesso num firewall, das conexões feitas e tal, você consegue pegar situações que... alguns minutos antes de dar o problema, houve um acesso do fornecedor. Claro, naquele... Sem aviso. Aí você dá uma olhada lá, houve uma atualização não informada Sim, é uma dica, pode ser um ponto de início ali para descobrir um problema. Isso, descobrir um problema. E, claro, algumas vezes essas paradas podem não causar nenhum prejuízo, mas quando entra dinheiro na história ou entra reputação, sim. Sim, sim. Você quer saber o que aconteceu. Sim, sim. Manter o controle, né? E aí você mantém o controle. Mas tem um aspecto aí, antes de passar para o próximo item, é que o jeito certo de fazer isso... Não só esse, mas em geral o jeito certo ele é o mais complicado, né? Ele exige um conhecimento maior e nesse caso exige inclusive o estabelecimento de um VPN Gateway, né? Então a equipe pode não ter a competência para fazer isso, pode até, né, enfim, não sabe como fazer, criar um VPN Gateway, como interligar isso com o seu firewall e acaba deixando que o cliente, que o usuário interno feche essas VPNs de forma direta. É, né? Quando isso é trazido por um agente externo, um fornecedor, um cliente que toma iniciativa, né? A empresa que toma iniciativa na conexão, né? Ela pode chegar com um modelo pronto. Ó, aqui a gente faz assim, a gente usa tal tecnologia, tu só tem que instalar esse cliente aí e botar essa configuração. Ele já vem com a coisa meio pronta, né? A gente tem que lembrar que ele não está preocupado com a tua segurança, ele está preocupado, sim, com a segurança dele. E aí ele faz você instalar um cliente de VPN direto na estação de trabalho que vai acessar o sistema dele lá no outro lado. Ele tem um controle do que está sendo feito. Você, sim, não tem um controle. É. Ah, então aí que está o detalhe. E tem um outro ponto, trazendo um pouquinho. Esse podcast está bem técnico nesse sentido, mas dá para a gente fazer um pequeno adendo jurídico aqui. Que esse tipo de exigência, que a conexão só vai ser feita entre parceiros ou fornecedores dessa forma, ela pode inclusive... Pode não, ela deve ser inclusive estabelecida em contrato. Então, se tu já tens ali um modelo prévio da VPN do jeito certinho na tua empresa, é muito bom que estabeleça a obrigatoriedade de que o teu fornecedor siga esse modelo contratualmente. Porque depois, se não há uma exigência contratual, meu amigo, às vezes vão entrar ali em brigas ou problemas ou coisas vão deixar de ser feitas simplesmente pelo capricho de um fornecedor não querer fazer do jeito correto. E muitas vezes é capricho, né? Ah, muitas vezes é capricho. Vinícius, antes da gente continuar para o sexto problema, vamos ouvir uma pequena mensagem aqui da Brown Pipe. Uma das grandes necessidades de qualquer empresa atualmente é a realização do monitoramento de uso das tecnologias pelos funcionários. A condução de monitoramento corporativo de forma incorreta pode trazer para as empresas diversos riscos, tais como a violação da privacidade dos envolvidos, a ilicitude de eventuais evidências recolhidas e até mesmo o cometimento de crimes ou de outras práticas ilegais. Da mesma forma, as rotinas de teletrabalho precisam ser conduzidas de forma adequada, sob pena de impactos trabalhistas e financeiros. A Brown Pipe é uma empresa que atua na área de consultoria envolvendo o direito da tecnologia e segurança da informação, e tem no seu portfólio um serviço específico para essas questões. Oferecemos orientação para empresas que desejam implantar mecanismos e políticas internas de monitoramento de atividades, bem como nos casos de teletrabalho. Para conhecer este e os outros serviços prestados, visite o site www.brownpipe.com.br, lembrando que Brown Pipe é Brownpipe. Pois bem, sexto problema. Pastas de servidores HTTP disponíveis na internet contando apenas com a obscuridade como segurança. Isso não é bem um problema de rede, mas está relacionado, né, Vinícius? É, eu resolvi botar isso aí porque está cada vez mais frequente a gente encontrar esse tipo de coisa. Normalmente quem faz isso é o pessoal de TI, tanto o pessoal da infraestrutura, responsável pela infraestrutura, quanto a equipe de desenvolvimento, se tem sistemas. Se tem uma equipe na empresa. E a história é mais ou menos essa aqui, ó. Vai ter gente aí que vai estar ouvindo, vai dizer, eu sei do que ele está falando. Um belo dia, você precisa... Vou começar pela infra primeiro, né? Eu preciso de instalar aplicativos no servidor, nas máquinas dos meus usuários, né? Então, pá, em vez de ficar baixando toda hora... Toda vez, eu baixo uma vez só, baixo o Firefox, por exemplo, se eu uso, baixo o Skype e por aí vai. Ou um sistema que eu tenho que instalar na máquina do usuário, o Word, né? Sim. E o que eles fazem? Colocam isso numa pasta de um servidor, que tu consegue acessar na rede interna inteira. Certo. Lá pelas tantas, você tem uma outra unidade, ou você dá algum tipo de manutenção em clientes externos e tal, e você precisa desses arquivos lá. E você não quer ter que catar tudo isso na internet de novo, ficar baixando tudo de novo. Uhum. É, o que que acaba fazendo? Você compartilha essa pasta na internet. Então, via um HTTP ou coisa assim. Né? Uhum. E aí, essa pasta acaba ficando lá, na internet. E daqui a pouco eu preciso botar mandar um documento pro fulano de tal lá da outra unidade. Uhum. Ou pro Beltrano lá, que é do cliente e tal. Aí eu pego e jogo isso nessa pasta também. Aos pouquinhos, vai virando um repositório de documentos. Não mais só de programas. Quando a gente fala em sistemas, desenvolvimento de sistemas, coisas semelhantes acontecem. A ponto da gente encontrar em várias empresas código-fonte de sistema compartilhado dessa maneira, backup de banco de dados compartilhados dessa maneira, informações com senhas, nomes de usuários, né? Arquivos, manuais. Manuais, né? Etc. Tudo compartilhado dessa maneira, na internet, sem senha. E aí o pessoal, mas tem que saber qual é o IP, tem que saber qual é a pasta, qual é o caminho e tudo mais. Não, na verdade, uma das ferramentas que ajuda bastante os atacantes nisso é o próprio Google. Claro, indexa, né? É, o Google indexa. E aí, eu não quero dar ideias, mas experimentem quem quiser ver isso na internet, de uma maneira bem geral. Dá uma pesquisada na pesquisa InTitle, que é uma chave de pesquisa que o Google permite fazer. Você faz lá InTitle, dois pontos, abre aspas, index, espaço off, fecha aspas. Você vai ver que você vai encontrar de pastas abertas. E se você procurar dentro do Brasil, fazer uma pesquisa dessa só dentro de sites brasileiros, você vai encontrar toneladas de documentos internos, documentos que claramente não deveriam estar na internet. Que foram indexados pelo Google. E aí você vai encontrar backups de banco de dados de empresas. Então, tem um fornecedor de software, faz um backup do banco de dados lá do cliente dele para fazer um teste, né? E coloca esse backup aberto na internet. Então, isso é um sério problema. Não adianta você ter firewall, ter um monte de controle de segurança e ter esse tipo de uso de servidor HTTP, por exemplo. Se nós fôssemos chamados a atuar como peritos em uma situação dessas, acho que a gente poderia dizer que é um alto nível de negligência, né? Sim. É um jeito muito incorreto de fazer determinada coisa e com certeza vai gerar uma responsabilização aí pro agente, né? Seja um terceiro, claro. Seja um fornecedor. Assim, é muito... que cometa esse tipo de falha, porque é muito elementar, né? Assim, é muito elementar a falha, mas é muito fácil de fazer e é prático. É. Então ela acaba sendo feita. Claro que esse jeito é o certo de fazer isso. O jeito certo de fazer isso é primeiro, você nunca ter um compartilhamento. Claro. Um compartilhamento aberto na internet, ainda que seja de programas. É porque você não, muitas vezes você não tem a permissão de redistribuição dos programas. Uhum. Você pode ter direito de acesso, você pode até poder fazer o download em algum lugar e tal. Isso até ser público no site de quem está fornecendo o sistema, o software, né? Uhum. Mas você tem que verificar se você pode, aí é uma questão legal, né, Guilherme? Claro. Se você pode redistribuir esse software, que é o que você está fazendo. Esse é o primeiro problema. Sim, reproduzindo. Então, o ideal é... Se eu tenho softwares que eu quero utilizar em vários lugares e tal, coloco isso no compartilhamento, ou seja, o nível de segurança não precisa ser alto, eu não tenho senhas envolvidas, não tenho dados envolvidos, são só executáveis, né, de talvez executáveis de um Word ou coisa assim que a gente encontra em qualquer lugar, né? Uhum. Tem CD aí à vontade para quem quiser comprar e tal. Isso não é nenhum grande, não é nenhum segredo da empresa, né? Isso pode ser colocado num servidor, porém com algum tipo de mecanismo de restrição de acesso, uma senha. Claro. Só para não ser indexado pelo Google, pelo menos. Sim, sim. Tá? Agora, no momento que eu quero compartilhar documentos, aí simplesmente uma pasta lá que eu compartilho e tem uma senha única já não serve. Eu tenho que pensar numa solução melhor. em que eu possa colocar documentos para pessoas diferentes, para clientes diferentes, controlar os níveis de acesso de cada um. Tá. Então, eu não consigo fazer isso com uma pastinha, jogar tudo na pasta e distribuir a senha para todo mundo. Sim. Não, e existem sistemas que permitem isso, compartilhamento de documentos. Sim, com gerência, que faça gerenciamento de documentos, gerenciamento eletrônico de documentos e tal. Então, tem várias soluções para isso, soluções adequadas para isso. Claro. Agora, uma pasta compartilhada na internet sem senha, utilizar para todo tipo de informação, isso não tem cabimento. E tem empresas grandes que cometem esse... Tem. E tem empresas grandes que controlam para isso não acontecer, mas não se dão conta que o seu fornecedor está fazendo exatamente isso. Ah, sim. Vamos ao sétimo. Vamos lá. Esse é bem polêmico, a gente acha que não acontece, mas ainda acontece, né? É meio ridículo esse item 7 aqui, mas... Vamos ler. Eu não consegui evitar ele. Uso de rede sem fio com senhas usando WAP ou WPA com senhas fracas. São duas coisas. Uma usando WAP ou o WPA com senhas fracas. Só que tu leu errado ali, é sem senhas. Uso de rede sem fio, de sem senha. Senhas. Sem fio, sem senha. Sim, são três, né? São três problemas ali. Isso, ou usando o app, ou usando o WPA com senha fraca. É incrível como é comum a gente ver empresas utilizando rede sem fio para conexão de unidades. Incrivelmente a gente vê prefeituras fazendo isso, órgãos públicos, né? Fazendo isso, então alguém fornece serviço e faz dessa forma. E, interligando essas unidades via uma rede sem fio, sem senha. É só com filtro de. Por filtro de MAC address, né, que a gente chama. O que é um desastre. Porque snifar, capturar esse tráfego. É brincadeira de criança. Você não precisa fazer, só precisa parar em algum lugar que você capte o sinal, né, no meio do caminho. Eu não preciso de um equipamento muito especial para ver o que está trafegando ali. Se você tiver afim, ou seja, se um atacante tiver afim de invadir uma rede dessas, a única coisa que ele tem que fazer, se tiver um filtro de MAC address, é ele clonar o MAC de uma das máquinas que está conectada. Sim, que é elementar. Que é elementar para quem conhece um pouco mais disso. É uma das primeiras coisas que ele vai aprender a fazer. E aí ele entra na rede. E o pior, lembra aquele problema que eu falei da falta de segmentação da rede? Ah, sim. Lá no item 1. E lá no item 3 dos links ligados direto à rede interna. A rede sem fio, isso é mais comum ainda. Você tem as duas unidades, você liga um access point na unidade A, um access point na unidade B, põe uma antena em cima do prédio, liga tudo e é uma rede só. Sim. Então, mesmo que você invadiu a rede em qualquer ponto, você acessou a rede inteira. E você pode fazer ataques como se estivesse ligado num cabo dentro de qualquer unidade. É uma coisa absurda. A própria ISO, na versão 27002, na versão 2013, ela, entre as atualizações que houve, tem essa questão do cuidado com a rede sem fio, né? Da própria segmentação aplicada também à rede sem fio, para que o cara que se conecte a uma rede sem fio da tua empresa, ele não caia lá na mesma rede que todo mundo está, né? E aí a gente... Exatamente. E aí tem que ter essa segmentação, e a rede sem fio não pode ser utilizada sem senha de forma alguma. Aí a gente vai para a segunda opção, que é bastante frequente, que é o uso de WAP. O WAP, alguns anos atrás, a gente levava 30 minutos, 2, 3, 4 horas, 5 horas para quebrar uma chave WAP. Hoje, uma chave web, a gente quebra em 5 minutos. Menos, menos. Depende da sorte do cara, até mais rápido. Mas em 5 minutos você quebra uma chave web. Mas eu uso uma chave web de 128 bits e eu escolhi uma chave bem difícil. Não é uma questão de chave bem difícil. O app tem vulnerabilidades que permitem que se quebre a chave, independente do quão randômica que a chave que você escolheu, né? Quanto difícil ela é de ser memorizada ou escrita. Essa chave continua sendo quebrada em alguns minutos. Então, o app não é segurança. O app te dá uma falsa sensação de segurança. Talvez o app vai manter longe da sua rede aquele usuário que entraria meio que sem querer na rede. Ah, eu vejo aqui uma rede sem fio aberta. Ele vai e se conecta, né? Sim. Ele não vai se conectar até ele saber a senha. E vai manter afastado da rede também aqueles que não conhecem, não sabem como quebrar uma rede web. Claro. Mas um atacante E pensem, um atacante ele pode ser contratado por um concorrente, ele pode invadir uma rede dessas, capturar o tráfego que ele bem entender na rede, principalmente se não houver segmentação na rede. Tá? Ele captura o tráfego que ele bem entender, inclusive o tráfego que deveria passar só na rede com fio, ele consegue puxar esse tráfego para fora, tá? Ele consegue capturar isso. E ele pode até mesmo realizar ataques ativos, no sentido de parar serviços, paralisar tua rede, etc. Sim. Tá? O WPA é a solução recomendada, mas não adianta usar o WPA para criptografar o tráfego numa VPN, uma rede sem fio? Uma rede sem fio para controlar o acesso. Se você utiliza na senha, como senha, um telefone da empresa, não importa que você coloque com o DDD de trás para frente, eu troco os números do lugar. Sim, tá? Sim. Uma das primeiras coisas que o atacante vai fazer é você pegar os números de telefone que a empresa tem e pegar um programinha lá que vai gerar todas as combinações possíveis daqueles números. E vai testar tudo aquilo. Para você ter uma ideia, para você quebrar uma senha WPA, se faz ataque do dicionário, que a gente chama, né? Uhum. E se tem listas de senhas, né, de senhas utilizadas, com mais de 200 GB. Você imagina um arquivo de 200 GB só com senhas. Só com palavras que são utilizadas como senhas. E aí um software testa cada uma dessas palavras contra a tua rede. E tem uma questão interessante no ataque ao WPA, é que o atacante ele não precisa ficar tentando a conexão àquela rede, né? Ele não precisa nem Sim. estar perto da rede. Ele precisa só capturar uma coisa que a gente chama de handshake, que é uma Sim. negociação inicial lá do cliente com a rede. Ele captura esse handshake e ele vai para casa. Sim. Ele não precisa mais... Aí ele vai para casa, vai na Amazon lá, inicia umas quantas instâncias lá no Amazon Web Services, né? Sim. Com processador, com instâncias que tem uma alta capacidade de processamento. E aí larga lá esse handshake com as listas lá de 200, 300 gigas de palavras e fica tentando quebrar. Ou ainda o uso daquelas máquinas só com GPUs para esse tipo de coisa. Aquelas máquinas com 5, 6, 7, 8 placas de vídeo, em que as placas de vídeo são utilizadas para fazer teste de senhas, né? E aí, nesse sentido, o tamanho da senha, além da obviedade dela, né? Mas o tamanho seria importante, né? O que que eu uso pra mim, tá? Então, se eu tô usando pra meu uso pessoal, a minha rede de casa. Se a sua rede corporativa tiver uma senha pior do que essa, tu tem problema, tá? Eu uso mínimo de 18 caracteres, eu tenho utilizado 20, né? E 20 caracteres completamente randômicos, com maiúsculas e minúsculas. Então não tem nenhuma frase nem nada parecido. É o que eu tenho utilizado. No caso de uma rede corporativa, você tem a opção de usar o WPA Enterprise, né? Uhum. Que aí você tem que ter um servidor de autenticação. A coisa fica um pouco mais complexa, mas é o ideal. Aí você pode usar certificado digital para fazer autenticação, alguns outros controles. É uma solução um pouco mais complexa, mas é o ideal. E mesmo o WPA pessoal, em que você ativa o WPA, coloca uma senha e coloca essa senha em todas as máquinas. Claro, alguém pode vazar a senha. Sim, sim. E a senha ainda pode ser quebrada de uma forma relativamente fácil. Certo. Já o WPA Enterprise, você vai precisar instalar um servidor de autenticação. Você já encontra no Windows, se não estou enganado, ele já traz uma opção desses servidores, um servidor RAID de autenticação. No Linux você tem várias opções. E aí você controla, né, o acesso de uma maneira bem mais forte do que simplesmente com o uso de uma senha. Tá. Agora, sem senha ou app, pode desligar. Manda desligar o access point lá e chama o responsável e ele vai dar um jeito de pelo menos usar um WPA, no mínimo, com uma boa senha. Bom, vamos ao oitavo agora. É interessante que esse também, ele não deixa de ser uma reunião de algumas das coisas que a gente já falou aqui, que é o gerenciamento inadequado do firewall. Isso pode significar bastante coisa, né? O que eu quero dizer com isso? O que a gente estava falando antes é em termos de estrutura, onde fica o firewall, o que passa pelo firewall e o que não passa. Tá? Uhum. O gerenciamento inadequado do firewall é uma referência àquela situação em que as empresas colocam o firewall, largam o firewall lá e acham que está resolvido, né? Eu até mesmo falava para meus alunos agora, na semana passada, que o firewall ele é pior do que um programa de computador. Quando você está desenvolvendo, para quem é desenvolvedor de software, sabe muito bem que dependendo da complexidade, do tamanho do software, depois de 2-3 semanas você vai olhar o código do software, você não lembra mais o que você quis fazer com aquele código. Sim. Você olha o que eu fiz aqui, né? Quem foi que fez isso, né? Foi a própria pessoa. E se tem que achar um bug ainda dentro do software, quando ele vai procurar esse bug no software, essa falha, mesmo que ele tenha feito o software algum tempo depois, ele vai sofrer como se estivesse olhando o software feito por um outro, por uma outra pessoa. Uhum. Então, o firewall ele é semelhante a isso, porque, me desculpem aqueles que são talvez muito apaixonados por firewalls, filtros de pacotes e tal, né? E firewall não é só filtro de pacote, envolve proxy também. Se eu disser que um filtro de pacotes, que é a solução mais comum que a gente tem em firewall, ele é basicamente um programa de computador. Em que a gente tem um monte de if com condições complexas e aí um then, né, um então. Então, se tal coisa, então faz tal coisa. Claro. E a gente tem, dependendo do firewall, 300, 400, 1000, 2000 desses ifs. E isso tudo, para a gente analisar e saber como é que está a segurança no firewall, você tem que olhar regra a regra e o que, que uma regra interfere na outra. Existem algumas soluções que te ajudam aí nessa administração, né? Mas ainda exige essa análise crítica da pessoa que gerencia o... Claro, até porque é o seguinte, essa interferência entre as regras, né? Ela é complexa, você tem as condições do ser tal coisa, então tal coisa, essas condições são várias, são variadas. Uhum. E elas podem uma interferir na outra. Então, um if pode interferir na condição do if seguinte, assim por diante. Né? Ele pode ser mais abrangente, né, do que o if seguinte e a próxima regra não ser executada em hipótese alguma. Uhum. Então, a gente tem vários detalhezinhos aí que tornam esse gerenciamento complicado. E ele é mais complicado ainda quando o responsável pelo firewall é uma pessoa, né? E o firewall está na cabeça dela. Ou seja, não existe uma política descrita dizendo o que deveria estar implementado naquele firewall. Claro. Então, se você quer descobrir a política, e isso já aconteceu algumas vezes com a gente, quando a gente faz uma auditoria de um firewall, quando você quer descobrir a política que está implementada na empresa, você pergunta e ninguém sabe te dizer. O que você tem que fazer é pedir para ver o firewall. Estudar as regras. Aí, ou acontece uma coisa pior, né? Tu pergunta qual é a política, te dizem que a política deveria ser esta, aí tu vai lá olhar o firewall e aquilo não é a realidade. E com o tempo, à medida que vão entrando novos sistemas, o ambiente da empresa vai se modificando, e isso é complexo, né? Isso vai gerar alterações no firewall. E o firewall vai sendo... Novas regras vão entrando, as coisas vão sendo modificadas. E se você não tem um histórico dessas modificações, do porquê que as coisas foram feitas, você vai perdendo gradualmente o controle do firewall. Ah. Então, com o tempo, você vai ter um firewall que não é mais gerenciado. E ainda vão acontecer aquelas situações do libera tudo, né? Exatamente. Que a questão é tão complexa, então põe uma regra lá em cima que libera tudo para aquele recurso ali em questão. Exatamente. Vira uma bola de neve. E por aí vai, né? É. Aí o firewall vira um novelo de lã lá, que é facilmente invadido e a gente consegue passar fácil por ele para acessar coisas que a gente não deveria estar acessando. É uma questão... A dica aqui seria uma questão de organização, composição de uma política, né? Estabelecimento de um método. De não ficar apenas na questão técnica de botar uma regra no firewall. Sim. Tem que ter um gerenciamento formal, documentado desse firewall. Claro. Vamos para o nono? Vamos lá. Arquitetura de endereçamento IP inadequada, não hierarquizada, uso da mesma faixa de IPs e unidades diferentes, endereço fora da RFC 1918, né? E envolveria também algumas questões de VPN. O que que... Esse seria um dos maiores problemas no que diz respeito à arquitetura e organização? É um grande problema e é muito frequente, tá? Eu já gastei meu verbo alguma vez tentando explicar isso aqui para desde alunos até profissionais consultores da área. Tá? Do porquê que isso é necessário, né? É. O IP, o endereço IP, ele foi projetado para ser utilizado de forma hierárquica. Ou seja, a gente tem uma estrutura hierarquizada de endereçamento. Isso vai ser um pouco complicado eu explicar aqui no podcast, né? Até eu penso em breve fazer um vídeo mostrando talvez algumas apresentações e dando maiores detalhes sobre isso. Mas a questão é que, no momento que a minha rede não é hierarquizada, ou seja, não tem uma hierarquia de endereços em que eu vou usando sub-redes de uma forma lógica e condizente com a estrutura, com o organograma da empresa, né? Sim. Com relação a setores, com relação a unidades e tal, eu simplesmente estou distribuindo as faces de endereço de forma linear. Então, por exemplo, na minha matriz eu vou usar o endereço 926810, vai ser a minha matriz, né? Barra 24, para quem sabe entende de máscara. Aí a minha filial eu vou colocar lá o 926820/24, né? Então usei 926810 na matriz, 926820 na filial. Próxima filial, 926830/24. Aí a minha matriz cresce, eu coloco 926840/24 e assim por diante. Eu vou fazer uma distribuição linear à medida que eu vou precisando. Tá? A tendência é a minha rede virar uma grande bagunça e o roteamento dessa rede ser um inferno quando eu interligar essas unidades. Porque eu não tenho uma estrutura em que eu possa subdividir as redes de forma adequada em cada unidade, criando novas redes, sem que isso interfira nas faixas de endereço das outras unidades. Eu estou fazendo uma distribuição, que nem eu disse, linear, né? Flat dessa faixa de endereço. Sim. Quando que o correto é eu pegar uma faixa mais abrangente, como por exemplo um 10/8, de novo, me desculpe se eu estou sendo muito técnico, né? Uhum. E eu começo a dividir essa faixa entre unidades, depois das unidades, entre redes dentro dessas unidades. Por analogia, e não é por coincidência que o IP funciona assim, que isso foi baseado na linha de... Na rede pública de telefonia, né? Uhum. Por analogia, a rede pública de telefonia é uma rede que ela é hierárquica. Então, por exemplo, eu tenho um código de país, um código de região, o número de uma central e o número de um assinante dentro daquela central. Sim. Então, por exemplo, o Brasil, o código do Brasil é +55, né? É o código do Brasil. Aí depois do +55, a gente tem 51, que é Porto Alegre. 11, que é a região de São Paulo. Né? Uhum. 21, que é Rio? 21 é Rio. 21 é Rio. Né? E aí depois disso, ou seja, eu identifico o país, identifico a região, aí vem a central lá, com né, um prefixo lá da dentro do Rio de Janeiro, né? Uhum. Então lá você, vou chutar aqui, 3351, por exemplo. Sim. Né? E aí depois vem os 4 dígitos lá, que agora já está aumentando, que são os dígitos do assinante. Identifica o assinante lá dentro. Então existe uma hierarquia. Então eu consigo distribuir as informações a respeito dessa rede. Ou seja, se eu discar 55, eu não preciso que a minha central telefônica, né, se eu estou nos Estados Unidos, né, disco 55 com o código do país, ela não precisa saber onde que está o assinante. Não. Passa essa ligação para a central que sabe lá do 55. Claro. E assim por diante. Agora imagina se fosse uma distribuição linear de número de telefone no mundo inteiro. Sim, eles vão ganhando números... À medida que os assinantes vão entrando, não importa em que país. Sem uma relação organizacional de como isso se dá. Exatamente. E aí você tem um número, você não sabe onde é que esse número está. Se é da China, de onde que é esse número. Aí você tem que ter uma central, tem que ter um lugar... que tem as informações sobre todos os números de telefone. Isso não é viável. O DNS funciona da mesma maneira. Cada ponto que a gente tem ali, ele indica uma quebra na hierarquia, né? .br está no Brasil, tem servidores responsáveis por responder pelos domínios .br. Aí tem .com dentro de .br. E aí tem a empresa .com.br. E aí a empresa responde pelos seus próprios servidores, seus próprios nomes, desculpa. Então, isso é uma hierarquia. O endereçamento IP tem que ser feito da mesma forma. Se você está se perguntando, poxa, eu não entendi no que ele está falando, e eu sei que isso pode estar sendo meio confuso aqui pelo áudio, né? Só você ouvindo a gente falar, mas existe um documento da Tricom, até vamos colocar no show notes, que é um documento que eu recomendo sempre para os meus alunos, e recomendo para clientes também, que é IP Addressing Everything You Ever Wanted to Know. E tem exercícios lá e tal, e lá passa uma boa ideia dessa história da hierarquia. Eu devo em breve fazer algum vídeo sobre isso, daí a gente avisa aqui no podcast se eu de fato conseguir fazer isso. A ideia seria que tu pudesse compor, né, tentando uma analogia também, mas compor uma árvore em que essa árvore vá se abrindo e faça um sentido entre esses nós dessa árvore, tu olhando ela de cima para baixo, assim, né? Exatamente. Ela faria sempre um sentido, iriam se abrindo novos galhos, né, dentro de cada um desses nós, e isso faria um certo sentido lógico, digamos assim. Isso facilita incrivelmente o roteamento da rede, a questão de escalabilidade da rede. Então o crescimento da empresa não vai ser atingido não vai ser impedido por causa dessas de endereços IPs mal distribuídos. E a gente passa a ter um controle com relação, inclusive, à integração com terceiros. Terceiros que usam mesmas faixas de endereço que a gente usa dentro da nossa empresa, por exemplo. Eu consigo lidar com isso de maneira mais fácil. Um outro grande erro ainda no item 9, né, que além de não estar hierarquizado, ou seja, existe uma distribuição flat ou linear dos endereços IP. Os endereços. Os endereços fora da RFC 1918. Trancando em miúdos, em vez de usar endereços que são reservados para uso em redes privadas, né? Alguém resolve usar um endereço que é para uso na internet, ou seja, endereço real, que a gente chama como sendo endereço da sua rede interna. Sim. E como tu colocou lá no início da discussão, Guilherme, a rede ainda assim funciona. Né? Ainda assim funciona. Mas se usar o endereço de válido dentro da sua rede interna, as coisas funcionam, você consegue inclusive acessar a internet, você só não vai conseguir acessar na internet quem usa esses mesmos endereços. Sim. E aí é um erro básico de não seguir a Request for Comments, a RFC, que são os documentos que dizem que determinam os padrões lá da internet, como as coisas devem ser feitas e tal. E tem uma RFC chamada RFC de número 1918, que diz quais são as três faixas que você pode usar na rede interna. Tá? A saber, 10/8, 172.16/12, tá? Para aqueles que estão ligados aí, não é /16, é 172.16/12, e o 9268/16. Essas são as três faixas que a gente pode usar em redes internas. Usou alguma coisa diferente disso, você está com problemas. Você está fazendo errado. O curioso, né, é que mesmo tem a pessoa que não conhece essa RFC, ela enxerga alguns IPs não tão comuns assim e imagina que esses IPs não são IPs, digamos assim, quentes, né, para internet. Válidos na internet. Válidos, né? O exemplo do 8.8.8.8. Sim, sim. Que é o DNS do Google. É o DNS do Google, né? Esse. É o DNS do Google. Ou, por exemplo, é muito comum a gente ter a rede 10 alguma coisa. Isso é um endereço que a gente pode usar em rede interna. Aí alguém precisa de uma outra faixa de IP, usa a 11 alguma 11. Coisa. Sim. Aí a 11 é, se não estou enganado, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Tá, então esse tipo de erro é bem comum e isso dificulta também o gerenciamento da rede. E é bem comum, isso acontece com bastante frequência. Sim. O que tem uma implicação no sentido de que a pessoa realmente não conhece o suficiente, né, de administração de rede, da teoria da coisa. É a importância da teoria. Vamos ao último, então. Necessidade de rotas estáticas em servidores, ou ainda a utilização de rotas estáticas em servidores. Isso é muito comum, tá? E vem como consequência de alguns itens aí que a gente já discutiu. Certo. Como falha de segmentação, links direto na rede interna, esse tipo de coisa. Quando a gente tem vários roteadores na rede interna ou vários caminhos possíveis entre parceiros de negócios e coisas assim, acaba se colocando, em vez de resolver esse problema de roteamento nos próprios roteadores, de decisão de quem vai por onde, por qual link, isso acaba sendo feito dentro dos servidores, ou seja, em cada servidor alguém vai lá e configura uma rota estática dizendo por onde tem que sair esse servidor. Certo. Isso em termos de administração de rede é um desastre. E em termos de segurança, acaba sendo algo que eventualmente nos leva a uma perda de controle de por onde os acessos são feitos e acaba Sim. furando o firewall, por exemplo. Tá? Grandes empresas, tá? E aqui eu tô falando de grandes empresas. Não de verdade, de, né? De verdade. Tá? Do mundo. Do mundo, né? A gente não vai citar nomes, mas grandes empresas. E eu estive muito próximo de um caso em que eu vi as coisas sendo feitas dessa maneira, tá? Cometem erros com relação a esse item. Inclusive fechando VPNs entre os seus clientes e os seus data centers, utilizando dentro dessas VPNs endereços IPs reais em vez de endereço da RFC 1918. É uma relação com o item anterior, né? É. E aí começa a esculhambar com o roteamento. Porque IPs válidos, o acesso deveria ser pela internet, não pela VPN. E aí você acaba começando a colocar rotas estáticas em servidores dentro da tua empresa por causa dessas VPNs mal montadas. Então, Guilherme, a gente... Esses servidores com rotas estáticas por causa de VPNs mal montadas, por causa de rede não segmentada, por causa de links ligados direto na rede interna. Isso leva a situações em que, quando um servidor desses perde uma rota, por alguém apagou, ou um restart que acabou com uma rota que deveria ser estática e não é, as coisas param de funcionar. Então você começa a ter vários pontos para dar problema e a vida de quem administra a rede vira um inferno. E a vida de quem depende dessa rede para trabalhar vira um inferno. Sim. Esses itens todos que a gente colocou aí, talvez alguém olhe assim pontualmente, mas pontualmente eu posso gerenciar a rota estática, que tem só 2, 3 servidores, eu tenho Sim. uma rota estática em cada um, eu gerencio isso. A minha rede é bem pequenininha. Mas essas coisas vão se acumulando, e aí quando você tem que diagnosticar um problema que acontece na rede, você está perdido. Porque até você descobrir se é a rota que está faltando não sei aonde, se é o roteadorzinho que está ligado na rede interna que deu pau, que... até você achar exatamente o que está acontecendo, ou se é o fulano que chegou aqui com um computador com um IP exatamente igual ao IP do roteador da internet, né? Ou IP do servidor tal, as coisas começam a cair e você não sabe o que está acontecendo. E aí fica aquela situação ruim para a TI e pior ainda para os gestores da empresa, em que você tem problemas cuja origem é nebulosa, né? Sim. Não se sabe exatamente o porquê que aconteceu aquilo e as soluções são mais estranhas ainda, ou seja, aconteceu o problema, agora nós resolvemos, fizemos tal coisa. Aí dali uma semana acontece o mesmo problema de novo. Sim. Ou seja, aquilo não foi resolvido. Sim. E aí vem alguém, mas era agora foi outra coisa. E quando a gente vai lá, na verdade, tudo tem o mesmo fundo, tem a mesma origem. É, no final das contas, todos esses itens aqui, a gente falou, o assunto é bem técnico, alguns podem, de repente, não conseguir acompanhar, e aí a importância de pessoal mandar mensagem pra gente, nos comunicar, se for o caso, a gente receber bastante respostas, dá até pra fazer um Q&A sobre esse episódio, respondendo dúvidas, por que não, né? Sim. Se aparecerem. Mas o fato é que, no final das contas, é que existe o jeito certo e o jeito errado de fazer qualquer coisa. Não, né? Existe o jeito certo e existem diversas formas de fazer errado, né? De fazer a mesma coisa. Não, também existem diversos jeitos certos de fazer a mesma coisa, né? Não há verdades tão absolutas nesse campo, né? Porque vai envolver uma série de elementos, uma série de variáveis, tamanho da empresa, a criticidade das informações, né? O número de computadores. Investimento. Né? Investimento, claro, né? O conhecimento dos técnicos, mas o fato é que a gente deu diversos exemplos de formas erradas de fazer a mesma coisa. E não se justifica fazer as coisas do jeito errado. É apenas para dar uma... A gente já está 1h40 falando, né? Apenas para ficar... Para encaminhar para o finalmente, que eu vou fazer um resumão da 1 a 10, tá? 1. Tá, eu vou falar o que deve ser feito agora, não o que não deve ser feito. 1. A rede tem que ser segmentada. Não pode ser uma coisa só. Tá? Certo. Não só entre unidades, mas dentro da unidade, a matriz, filial, etc. dois, tá? Servidores com duas placas de rede, uma ligada direto à internet, é problema, não faça isso. Tá? Ligar direto à internet, só firewall. Três, links internet, links dedicados, não ligar isso direto na rede interna. Isso tem que ser concentrado em um firewall. Tá? Tem que fazer esse, o controle entre essas redes. Quatro, firewall não serve para separar somente a rede externa da internet. Ele controla inclusive o tráfego interno das máquinas de usuários aos servidores. Então ele não deve separar apenas a internet da rede interna, ele deve segmentar a rede interna em domínios de segurança diferentes, tá? Isso vai estar no artigo que a gente vai colocar nos show notes, afinal o que é um firewall. Item 5, VPN, não deixar a VPN atravessar o firewall. Ah, uma VPN que atravessa um firewall é um túnel que atravessa uma montanha. Tá? Não adianta, aí eu tenho uma montanha protegendo, não adianta, o cara furou a tal montanha. Tá? A VPN tem que ser fechada de tal forma que o firewall tenha acesso ao tráfego decifrado para inspecionar e filtrar. Antes de entrar na rede interna e antes de sair da rede interna para ir para a VPN. 6. Tá? Página diretórios, pastas, né? Disponíveis na internet sem senha são um mau negócio, ainda que seja só para distribuir arquivos de instalação de programas. No mínimo tem que ter uma senha. Não vou nem falar em botar backup de cliente em pastas como essas, tá? Abertas. Né? Deus me livre, isso aí é um absurdo. Item 7, rede sem fio, nem pensar. Rede web é igual a rede sem fio, sem senha, nem pensar. Rede sem fio com web. Tá? É só se você gosta de viver perigosamente. Viver perigosamente, se sentir enganado. Né? Vai tranquilo, meu filho. Pula com paraquedas. Pula sem paraquedas que a gente dá um jeito antes de chegar no chão. Usando o WPA. Se usar o WPA, que é a preferência, que é o preferencial, usar com senhas fortes, ou seja, senhas grandes e com e randômicas, né, aleatórias. E se é um ambiente corporativo para o qual a gente está falando, é melhor ainda se utilizar o WPA Enterprise, que daí você consegue fazer uma autenticação mais forte para entrar na rede. Tem que revogar usuários. Exatamente. Item 8, firewall, não adianta largar aí na rede e simplesmente botando regras lá. Tem que ter alguém gerenciando, auditando e documentando o que está sendo feito lá, senão seu firewall é tão bom quanto não ter um firewall. Ou pior. Item 9, se você vai montar uma rede, ou antes de você começar a ampliar a sua rede, procure saber o que é endereçamento IP hierarquizado, qual é a forma correta de distribuição de endereço IP, que IP você pode utilizar dentro da sua rede interna, porque isso aqui tem impacto direto na escalabilidade e organização da rede, e consequentemente no diagnóstico de problemas e controle de acesso a essa rede. E item 10, se você tem rotas estáticas no servidor, você tem um problema. Porque quem tem que definir rota é roteador. O servidor ele tem que ter uma rota que é a rota default dele, né, que é o básico que qualquer máquina na rede tem que ter, que é a rota default. E a decisão de roteamento, por qual link vai, por qual link volta, etc., isso tem que ser tomado num ponto central de roteamento. E não distribuído em tantos servidores quanto você tiver no seu data center. Certo. Começa a fazer roteamento em 40 servidores separados ou 100 servidores separados no data center, e eu garanto a você que você não vai gerenciar mais sua rede. É verdade. Bom, como nós dissemos antes, é um tema que em alguns momentos pode parecer técnico demais, mas a gente fica à disposição dos ouvintes para responder dúvidas e, se for o caso, dependendo da quantidade de dúvidas que a gente receber, até fazer um Q&A ali, fazer umas respondendo perguntas. Perguntas e respostas aí, a gente pode fazer sim. E esse assunto, ele foi praticamente tão técnico quanto aquele quanto nós gravamos quando nós gravamos sobre certificado digital. Ah, sim, os dois episódios, né? Aqueles dois episódios. Então, a gente pede que nossos ouvintes nos deem feedbacks, né? Sim. A respeito do nível técnico que a gente entrou, se foi demais, etc. A gente tem uma noção do que vocês estão pensando. E, como o Guilherme colocou antes, não deixem de nos enviar suas dúvidas, que se a gente tiver um bom volume de dúvidas a respeito desse assunto, a gente pode retornar a ele respondendo pontualmente as dúvidas de cada um. Se alguém tiver uma situação, coisa assim, quiser colocar, sem problema nenhum. Sim. Seria só legal. Só, por favor, não mande nome de empresa, nem nada assim. E se mandar, fique tranquilo também, a gente não vai divulgar, a gente não vai ler o nome da empresa no podcast. E outra, né, Vinícius, se discordar dessa nossa eleição aqui também, sinta-se à vontade de mandar aqui, né, sugerir, não, acho que isso não é assim, acho que isso está certo, não, pode usar a rede sem fio com um app que não tem problema. Ah, não, aí não. Aí eu vou deletar o e-mail. Mas sintam-se à vontade também para fazer uma crítica ou para dialogar com a gente em cima dessa escolha, que, como a gente mesmo disse, não é definitiva. Certo, Vinícius? Certo, perfeito. Ficamos então no aguardo de todos vocês agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.